seja aleijo. Tô no meio do campo, meu gol já vejo. Depois da vitória do time, não é só dinheiro que eu almejo. Aleijo, aleijo, aleijo, aleijo. Tô no meio do campo, meu gol já vejo. Yeah! Aleijo, aleijo, aleijo, aleijo. Tô no meio do campo, meu gol já vejo. Depois da vitória do time, não é só dinheiro que eu almejo. Aleijo, aleijo, aleijo, aleijo. Tô no meio do campo, meu gol já vejo. Depois da vitória do time, não é só dinheiro que eu almejo. Aleijo, aleijo, aleijo, aleijo. Tô no meio do campo, meu gol já vejo. Depois da vitória do time, não é só dinheiro que eu almejo. Aleijo, aleijo, aleijo, aleijo. Tô no meio do campo, meu gol já vejo. Depois da vitória do time, não é só dinheiro que eu almejo. Passa a bola que eu tô na área. Toque aqui que eu vou na bala. Vou na cena, não voltar a cena, porque daqui eu fiz a minha casa. Não me querem na frente, tome no jogo sem posse, não passa. Já fui o crime, fora do campo, hoje eu tô pelo meu time. Camisa 15 é lendária, sim, eu vim só pra ser o mais foda. Se não aceita, mas não me incomoda. Ter dinheiro não está na moda, só porque estão no buraco que eu não jogo corda. Todos querem uma vida cara, mas não pagam com a sua cara. Da rua pro luxo, eu nasci no lixo, então eu quero aumentar mais cara. Tô jogando Super Soccer no meu SNES. O mal está nas ruas, na paranga de 10. Minha véia me dizia que não era pra chorar, porque ser homem no inferno tem que saber jogar. Aleijo, aleijo, aleijo, aleijo. Tô no meio do campo, meu gol já vejo. Depois da vitória do time, não é só dinheiro que eu almejo. Aleijo, aleijo, aleijo, aleijo. Tô no meio do campo, meu gol já vejo. Depois da vitória do time, não é só dinheiro que eu almejo. Almejo, almejo a nossa vitória. Scooby tá tipo flow, aleijo. Trago aqui nossa história que seu povo escondeu lá no prédio. Eu sei que não tente comprar nosso valor com nota de 100 que não rola. Não é porque eu nasci preto que eu vou ganhar esmola. Foda-se esse seu foco, hype. Tô fechado pra negócio, hype. Tá pagando suas contas, tá. Mas sem respeito você fode. Eu não pago pelo tempo. Minha dica é pra quem não sabe. Ficar na briga só pelo poder você perde. Niga, niga, niga, não vale. Tô jogando Super Soccer no meu SNES. O mal está nas ruas, nas parangas de 10. Minha véia me dizia que não era pra chorar, porque ser homem no inferno tem que saber jogar. Aleijo, aleijo, aleijo, aleijo. Tô no meio do campo, meu gol já vejo. Depois da vitória do time, não é só dinheiro que eu almejo. Aleijo, aleijo, aleijo, aleijo. Tô no meio do campo, meu gol já vejo. Depois da vitória do time, não é só dinheiro que eu almejo. Aleijo, aleijo, aleijo, aleijo. Tô no meio do campo, meu gol já vejo. Depois da vitória do time, não é só dinheiro que eu almejo. Aleijo, aleijo, aleijo, aleijo.